Boa noite a todos, que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. É uma alegria imensa conhecer uma casa espírita, ser recebido fraternalmente, e agradecemos muito a Deus essa oportunidade bendita, agradecemos o convite, e que possamos nesta noite juntos refletirmos sobre algumas ideias, refletirmos sobre alguns valores tão importantes para as nossas vidas. Nosso tema da noite, o valor das pequenas atitudes, já nos dá a diretriz do que vamos falar nesta noite. Pensando, refletindo naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando a gente pensa na condição do Espírito encarnado, nós somos seres que passamos a maior parte do nosso tempo fazendo-se coisas corriqueiras, fazendo ações comuns no dia a dia. Então, a maior parte do nosso tempo, em nossas vidas, compreende situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões. É a rotina, é o dia a dia, são aquelas situações comuns. Será que isso tem uma importância para o Espírito? Será que o que dá ao Espírito grande possibilidade de elevação são os grandes feitos, são as grandes realizações? Ou será que essas situações tão comuns do dia a dia também têm uma importância muito grande? Será que elas podem levar o Espírito a se elevar, a se tornar um ser cada vez maior, melhor, com mais qualidades? É o que nós propomos nessa noite refletir. Então, o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Quando a gente pensa na vida de grandes personalidades, quando a gente pensa na vida de homens que realizaram feitos extraordinários, a gente pensa que aqueles seres têm um mérito maior pelas grandes realizações, que eles têm um papel mais importante na humanidade do que todo o restante. É uma tendência que nós temos muitas vezes de menosprezar a vida comum, a vida do homem simples, da mulher simples, a vida daqueles que estão aí, vamos dizer, na rotina. Mas quando a gente para pensar no que nós podemos fazer numa encarnação, nós vamos ver que não é nada muito grandioso. Poucos teremos oportunidades de realizar grandes feitos. A maioria de nós passaremos por situações cotidianas, e é nelas é que estão ali as grandes oportunidades de evolução. Tem pessoas que às vezes, quando refletem nas suas condições de vida, quando pensam na sua situação existencial, elas muitas vezes não dão o devido valor a si mesmas. Pensam, mas o que eu sou é tão inexpressivo nesse mundo, o que eu faço é tão insignificante. É um equívoco da nossa parte refletir assim. E quando a gente apreciar a vida de qualquer pessoa, por mais simples que essa vida pareça, nós temos que reconhecer que ali há uma grande vida, há um grande ser ali. Porque somos todos seres em evolução, somos todos espíritos em processo de transformação para um dia sermos perfeitos. E Deus, na sua sabedoria infinita, permitiu tantas condições de vida, às vezes tão humildes, tão inexpressivas, mas porque para aquele ser era a condição imprescindível naquele momento da sua existência para a sua elevação espiritual. Quando nós pensamos então nessas situações da vida corriqueiras, nós podemos compará-las aos grãos de areia em nosso tempo de vida. Aqui na imagem nós temos a ampulheta, um instrumento que na antiguidade era usado para marcar a passagem de um determinado tempo, curto, dependendo do tamanho desse instrumento ou não, mas cada um daqueles grãos determinava uma fração do tempo. E nós podemos fazer um paralelo entre o tempo de vida que nós temos encarnados, ou até essa dimensão maior da vida do desencarnado, e as situações que vão ocorrendo, as situações que vão aos poucos acontecendo em nossa vida, são elas que vão marcando a nossa trajetória no mundo. E essas situações, elas estão em três situações ou em três dimensões da nossa vida. Elas estão em relação ao pensamento, à palavra e à ação. cada pensamento nosso, por mais insignificante que seja, cada palavra nossa, por mais banal que ela possa ser, cada ação nossa, por mais automatizada que ela seja, ela representa aquilo que nós somos durante esse período que estamos encarnados ou o período que estamos desencarnados. Cada uma dessas situações tem uma importância para nós. É por isso que nós vamos analisar essas situações em cada um desses contextos aqui. E para falar sobre o pensamento, ninguém melhor do que André Luiz, esse espírito tão notável, que nos trouxe tanta informação sobre a vida espiritual e que muitas vezes nós nos admiramos com os relatos que ele nos traz dessas experiências que ele vivenciou no mundo espiritual. E muitas vezes nós percebemos nessas narrativas dele toda a importância que o pensamento tem para o espírito. André Luiz nos alertou muito sobre a importância de cada pensamento nosso cotidiano. E não foi por acaso que a leitura da noite nos sugeriu isso também, de refletirmos sobre esses pensamentos que produzimos. Vamos buscar a inspiração desse sábio mentor no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, onde ele diz o seguinte sobre o pensamento: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. André Luiz nos diz neste trecho aí que tudo que nós pensamos é projetado em direção a pessoas que nós não conhecemos, encarnados e desencarnados. Esse outro que ele fala aqui, em algum momento aqui, ó, em direção dos outros, podem ser encarnados e desencarnados. Então, aquilo que nós pensamos cotidianamente é emitido continuamente e vai se encontrar com o pensamento de outras pessoas. E isso retorna até nós, intensificando a natureza daquele pensamento que nós temos. Nós podemos criar uma viciação mental quando nós damos vazão a pensamentos de natureza inferior, desequilibrantes, e esses pensamentos, encontrando outras pessoas que os têm, são amplificados, são intensificados e retornam a nós. Por isso que tantas pessoas que têm comportamentos desequilibrantes têm muitas vezes tantas dificuldades de se libertar desses comportamentos desequilibrados, porque elas estão muitas vezes entregues mentalmente à vivência desses comportamentos. Ela não apenas os pratica, mas ela também pensa neles. E à medida que pensamos, nós vamos nos ligando àqueles que também desejam esses comportamentos. Quando são desencarnados, é que se estabelece o processo, então, da obsessão. Inúmeros espíritos, percebendo a natureza mental do indivíduo, se aproximam dele e, para compactuar com as experiências que aquele comportamento traz, eles intensificam na pessoa o desejo, a vontade em relação àquele comportamento. E a pessoa passa a acalentar aquilo dentro dela e ela se sente cada vez mais compelida naquela direção, naquela realização. Isso não é válido apenas para as obsessões. É também para as inspirações de natureza superior. Pessoas que têm ideais nobres, ideais elevados, pessoas que têm objetivos nobres na vida, elas acabam atraindo para junto de si espíritos que têm essa vocação, espíritos desejosos do progresso, espíritos desejosos do bem, e eles intensificam em nós essa vontade. Por isso que tem pessoas que realizam coisas admiráveis no mundo. Às vezes você vê uma pessoa que ela não tem muitos recursos, ela não tem uma formação cultural muito grande, mas ela é capaz de sustentar obras admiráveis. Essa pessoa, ela encontra estímulos não apenas na sua força de vontade, mas em espíritos que, percebendo a vontade, o desejo firme dessa pessoa de realizações do bem, amplificam na mente dela essas realizações, essa vontade, e ela se sente cada vez mais propensa a essa realização. Então a gente percebe que pensamentos, quaisquer que sejam eles, estarão sempre sendo muito importantes na nossa vida. Eles vão determinar a qualidade da nossa vida, eles vão determinar a direção que nós estamos dando ao nosso destino. E são simples pensamentos, são coisas corriqueiras. Acalentemos, por exemplo, no início de uma semana, um pensamento depressivo, um pensamento que nos tire a vontade de viver. Pensamentos que são típicos quando nós lembramos de todos os desafios que nós temos a vencer naquela semana que se inicia. Observe que se nós nos entregamos a essas reflexões pessimistas sobre as nossas realizações, nós não sentimos força para encará-las. Nós nos sentimos enfraquecidos. Por outro lado, se alimentamos pensamentos positivos, nós não negamos as dificuldades que teremos pela frente, mas nos sentiremos fortes para vencê-las. Esse é um exemplo que todos nós podemos testar. Acalente pensamentos positivos e descubra a grande força de realização na sua vida. E muitas vezes é algo simples, banal. É um pensamento, é uma ideia, mas que tem o poder de guiar, de determinar os nossos destinos. E ele também nos diz que estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros. Então, quando nós quisermos mudar a nossa vida, nós precisamos começar a mudar pelo pensamento comum, pelo pensamento do dia a dia, pela disciplina mental, buscando desviar a nossa atenção dos pensamentos de natureza inferior, por mais prazerosos que eles possam sugerir para nós, naquele momento, uma experiência que nós acreditamos válida, agradável. Por mais que eles possam parecer para nós que é algo que nos dá satisfação, quando já somos capazes de refletir que algo não convém à nossa evolução espiritual, nós temos que repelir esses pensamentos. Nós temos que trabalhar pela substituição, deixando de cultivá-los e buscando pensamentos de outra ordem. Por exemplo, através da leitura. A leitura de uma única frase é capaz de nos tirar da onda mental pessimista que nós estamos. Eu me recordo alguns anos atrás, num dia de grande aflição, de muitos problemas, muitos desafios naquele dia, eu li na frase que alguém colocou no vidro do carro, num adesivo, falando da confiança que nós temos que ter em Deus. Aquela frase foi, naquele momento, para mim, a lembrança de tudo o que eu já tinha aprendido. Eu tinha que voltar, naquele momento que eu estava passando por dificuldades, a lembrar da paternidade divina, de que as dificuldades têm um sentido na minha vida, de que elas têm uma importância para a minha evolução, mas que eu jamais estaria desamparado. Era uma simples frase no vidro de um carro, mas que teve o potencial de mudar o estado emocional. Uma pessoa me contou outro dia também que ela estava no semáforo aguardando a abertura ali do farol e o vendedor de balas foi tão gentil com ele, foi tão amistoso, que toda aquela carga de angústia que ele estava trazendo naquele dia, ele conseguiu dissipar com as palavras gentis do vendedor de bala. Então veja, é o poder de uma ideia diferente que muda o ritmo da nossa vida. Então sempre que estivermos em momentos que nós consideramos infelizes, é procurar uma outra onda mental. A leitura de uma frase edificante, ouvir uma música que traga uma mensagem positiva de esperança. Nós temos tantas composições lindas, maravilhosas, que nos faz elevar a alma. É buscar por ali a sintonia capaz de nos mudar essa onda mental. Então o pensamento que nós cultivamos é que vai determinar a qualidade da nossa vida, vai determinar a nossa condição espiritual. E agora, analisemos o poder da palavra com o sábio benfeitor Hamed no livro Renovando Atitudes. Aqui nós vamos ver o quanto as palavras que nós vamos dizendo diariamente têm importância, o quanto elas têm o poder de influenciar a nossa vida e a vida de outras pessoas. E ele nos diz assim, olha, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Se alguém nos diz palavras depreciativas sobre nós, palavras que denigram a nossa imagem, nós vamos aceitando essas palavras? Essas palavras têm o poder de nos tirar a autoestima. Elas têm o poder de tirar de nós a força, a coragem. E quantos de nós já não enfrentamos essa situação na vida? Nos sentirmos desmotivados porque alguém disse algo que tirou de nós a confiança. Agora pensemos, quantas vezes nós tiramos das pessoas a confiança na vida, a confiança no destino, a confiança nas leis de Deus, pelas palavras que emitimos. E mais ainda, quando ele diz aqui que nós reconstruímos as interpretações que nós recebemos da vida, nós vamos reelaborando, nós podemos perceber isso quando nós nos recordamos de fatos passados. Muitas vezes nós não temos a precisão de como algo aconteceu. E aí a gente busca essa informação complementar com alguém e a pessoa nos lembra de um detalhe que até então nós não tínhamos percebido, não tínhamos dado a devida atenção ou nem sabíamos. E aí nós somos capazes de dar um novo significado àquela experiência que nós vivemos. Tem pessoas que muitas vezes elas lembram de uma situação vivida no passado, de um sofrimento, e ela lembra só da parte que trouxe a dor e o sofrimento. Ela muitas vezes não lembra do que ela fez que desencadeou aquela situação. E aí, conversando com alguém, a pessoa relembra o fato e a pessoa é capaz de entender ali que ela mesma desencadeou aquele sofrimento. Então veja como palavras têm o poder de determinar a nossa compreensão sobre nós mesmos, sobre a nossa história, sobre o nosso sofrimento. Então nós temos que ter um cuidado muito grande sobre aquilo que nós falamos, ou com aquilo que nós falamos. Por exemplo, quando nós falamos sobre as outras pessoas, nós podemos passar uma imagem positiva ou negativa de outra pessoa de acordo com a descrição que nós fazemos. E a outra pessoa pode ter uma reação positiva ou negativa dependendo do nosso relato. Então a palavra, ela tem um poder muito grande em determinar o destino das pessoas, ela tem um poder muito grande em criar circunstâncias, em mexer com o sentimento das pessoas. Quando nós falamos, nós estamos de alguma forma construindo algo nas nossas vidas e na vida do outro. Nós estamos de alguma forma interferindo no destino das outras pessoas. Por isso que a palavra, ela tem essa importância tão grande na evolução do espírito. E ele diz que reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Comece a afirmar sobre si mesmo que você está doente, que você é doente, que você não se cura. Comece a afirmar diariamente isso. E você terá um processo de enfermidade se instalando na sua vida. Por outro lado, quando afirmamos, né, que temos o potencial para a saúde, que temos o potencial para o equilíbrio, nós criamos essa condição para nós. Não porque há algo mágico na palavra, que ela é capaz de produzir algo extraordinário, mas é porque ela é capaz de nos fazer acreditar em algo. Aquilo que nós afirmamos continuamente sobre a vida é como nós passamos a encará-la. De tanto afirmar algo para os outros, nós acabamos muitas vezes nos convencendo sobre aquilo e passamos a viver como se fôssemos aquilo. Por isso que é importante refletirmos sempre naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos a respeito nosso e a respeito dos outros. Tem pessoas que muitas vezes conseguem passar uma imagem muito negativa sobre a sua vida para o outro, dependendo de como ele fala. E ele, de tanto falar aquilo para os outros, ele se considera infeliz também. Então é algo para refletirmos e pensarmos muito. E pensando agora em outros grãos da areia do nosso tempo que passa nessa ampulheta da vida, vamos refletir na ação. Tantas ações cotidianas que nós praticamos e não damos o devido valor. E quem nos dá a base para as reflexões é a sábia mentora Joana de Ângeles, no seu livro O Ser Consciente. Neste livro ela diz assim: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental. Então aqui já é o poder do pensamento, que contribui para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Se nós quisermos algo em nossas vidas, nós precisamos inicialmente desejar, para que o nosso pensamento se irradie e manifeste esse desejo para fora de nós. Mas nós temos que trabalhar naquele objetivo que nós queremos. São os contínuos esforços que ela diz, direcionados para o objetivo. Quantas coisas nós não conquistamos porque não temos o devido empenho na sua realização, no seu alcance. Quantas situações nós desejaríamos usufruir na vida, mas nós não estamos trabalhando nessas realizações. Nós não empenhamos o melhor de nós nessas realizações. Existem pessoas que querem, por exemplo, progredir materialmente, mas fazem muito pouco para o seu progresso material. Porque muitas vezes elas até trabalham, mas elas não fazem outras coisas que ajudem no melhor, na melhora material da vida. Por exemplo, buscando se capacitar mais para conseguir uma ocupação mais bem remunerada, para obter mais resultados. Um outro exemplo que podemos citar é a questão da família. Muitas pessoas ambicionam uma família harmoniosa, pacífica, mas não oferecem o melhor de si na conquista dessa família. E aí alguém pensa, mas não, eu faço o melhor de mim. Muitas vezes o nosso melhor não é aquilo que nós estamos acreditando. São outras características que nós temos que colocar ali em exercício na família. São outras circunstâncias que nós temos que realizar para dar o melhor de nós nesse momento. E muitas pessoas às vezes desistem dos primeiros problemas, dos primeiros entraves. Elas não vão além do início e abandonam compromissos, abandonam possibilidades de realização. Não só na realização familiar, mas em muitos aspectos da vida. Quantas coisas a gente deixa de lado, mas que poderíamos ter conquistado, mas porque nos faltou mais empenho, mais dedicação, estarmos mais dedicados àquilo realmente. Fazer, como dizem, com mais carinho, com mais amor. É isso que são os contínuos esforços, né? Quando nós temos um objetivo e aquilo é digno, aquilo está dentro do que é possível pelas leis divinas para acontecer para nós, nós, dedicando o nosso melhor, nós vamos alcançar. E temos que ter essa certeza, temos que ter essa crença real de que nós iremos alcançar aquilo. Porque é isso que vai nos alimentando a caminhada, a ação naquele objetivo, que vai nos aproximando cada vez mais daquilo. Se nós não acreditarmos que aquilo que nós queremos é possível, nós já estamos bloqueando a sua possibilidade de acontecer. Se nós não buscarmos aquilo, nós não vamos conseguir alcançar. Foi por isso que Jesus disse: ajuda-te, o céu te ajudará. Busca e achareis. Bata na porta e a porta será aberta. Porque falta muita coisa, às vezes, da nossa parte para conquistar aquilo que está reservado para nós. Falta muitas vezes é mais disposição, mais paciência, mais perseverança até alcançar. Quantas pessoas perderam grandes oportunidades da vida, não alcançaram realizações importantes para ela como espírito por falta de perseverança. Quantas pessoas desejariam ter uma profissão estável, segura, mas elas não quiseram se dedicar, por exemplo, a se qualificar, estudar, ou no exercício da profissão, fazer a cada dia o melhor, com mais dedicação, procurando empenhar-se mais. Quantos não alcançam essa segurança porque não se permitiram esse empenho? Diante das primeiras dificuldades, dos primeiros problemas, a pessoa recua. Então, quando nós queremos algo, nós temos que verificar se estamos insistindo na proporção que realmente é necessário para alcançar aquilo. Se estamos nos dedicando realmente tudo quanto nós podemos. Porque aquilo que é nosso nos será dado, mas tem que ter a nossa parcela ali de ação. Tem que ter ali a nossa dedicação. E ela, aqui nós temos alguns exemplos das pequenas situações que nos favoreceram então a existência. Então nós vimos por essas três situações, né? Nós vimos as três situações que pensamento, palavra e ação são importantes em nossa vida. São os pensamentos corriqueiros, são as palavras comuns que nós dizemos e as nossas ações direcionadas para o objetivo. Tudo isso é o que vai caracterizar a nossa vida aqui na Terra. E vejamos alguns exemplos disso. Olha só, pequenas situações que nos favoreceram a existência. Alguém já parou para refletir quantas pessoas contribuíram na sua existência? Quantas pessoas participaram para que nós estivéssemos hoje aqui? A começar das pessoas que cuidaram de nós quando nós éramos totalmente frágeis. Nossa mãe, nosso pai, ou outras pessoas que assumiram essa tarefa tão nobre. Imaginemos a rotina dessas pessoas se dedicando para que nós tivéssemos as condições mínimas de sobrevivência. E em muitos casos, elas se dedicaram ainda mais para que nós tivéssemos conforto, segurança. Imagine ao longo da nossa trajetória, aquilo que nós temos hoje de realização cultural, intelectual, se não foi algo imprescindível, fundamental, aquela ação da professora que nos alfabetizou, que nos ensinou a usar as letras e depois as letras formando palavras, juntando palavras, formando frases. Não chegaríamos hoje ao nível cultural que nós estamos se não tivéssemos essa base. E como que isso foi construído? Foi construído numa rotina diária de alguém que se dedicou para que nós chegássemos a essa realização. Mais tarde nós tivemos oportunidades na vida de ser o que nós somos, porque pessoas nos deram oportunidades, que eram muitas vezes insignificantes, que para a pessoa muitas vezes nem era algo relevante que ela estava fazendo, mas por ela ter acreditado em nós e nos dado ali uma oportunidade, nós podemos então iniciar a nossa trajetória, seja na realização profissional ou em qualquer outra. Quantas situações ao longo da vida, pequenas, corriqueiras, nos foram favorecidas por pessoas que nós já nem lembramos mais. Pessoas que contribuíram de uma forma decisiva para que chegássemos até aqui hoje. E até hoje a nossa vida é assim. Quantas contribuições diárias, pequeninas, de tantas pessoas, influenciando o que nós somos e realizamos. Então, vejam a importância que há das pequenas ações. E veja a contribuição que nós prestamos à vida de outras pessoas através do cumprimento, por exemplo, das nossas obrigações. O simples fato de cumprirmos as nossas obrigações corretamente, acabamos beneficiando milhares de pessoas, porque nós acabamos interferindo numa rede intensa, muito entrelaçada, que há na sociedade. Tudo aquilo que nós produzimos ou consumimos, de alguma forma, está interferindo na vida de outras pessoas. Tudo aquilo que nós nos movimentamos, de alguma forma, interfere na vida de outras pessoas. O produto que nós compramos é o que garantiu o emprego de inúmeras pessoas. Aquilo que nós doamos é o que vai, muitas vezes, garantir ali a sobrevivência de outras pessoas. Aquilo que nós manifestamos de gentileza na rua é o que é capaz de pacificar o trânsito e harmonizar as pessoas na condução dos seus veículos. Aquilo que nós somos no nosso ambiente profissional é o que é capaz de tornar aquele ambiente mais sadio a benefício nosso e dos nossos companheiros de trabalho. Então veja quantas coisas nós vamos, por ações pequenas, comuns, interferindo na vida de outras pessoas. Temos também como exemplos, né, os exemplos que nos influenciam, que estão ao nosso redor. Quantas coisas nós nos sentimos motivados a fazer, a realizar, a conquistar, porque vemos que outras pessoas também fizeram e deu certo. E nós também estamos dessa forma também influenciando. Os nossos filhos são profundamente influenciados pela forma como nós nos conduzimos perante a vida, perante as diversas situações. Então, quantos exemplos nós estamos manifestando? No ambiente profissional, muitas vezes nós que já temos mais experiência, quantas influências benéficas nós podemos ter junto àquele colega que está iniciando a sua trajetória profissional? Ele colhe das experiências positivas que ele vai adquirindo nesse ambiente? Nossa, mas muitas vezes ele colhe também vícios, uma visão distorcida do trabalho, de acordo com aquilo que nós falamos, de como nós manifestamos. Então nós influenciamos profundamente e somos influenciados por esses exemplos comuns, corriqueiros, que aparentemente não têm muita importância. Também nós podemos colocar como exemplo, né, que difamação se estabelece por pequenas injúrias ou divulgação de defeitos. E isso a humanidade, ela está experte nisso. Como as pessoas falam mal umas das outras em todos os meios. E nós esquecemos que esse é um exemplo profundamente negativo a darmos para as outras pessoas. Porque quando nós nos permitimos difamar alguém, falar mal dessa pessoa, nós criamos essa cultura no meio onde nós estamos. E as pessoas passam a fazer aquilo também sobre nós. E nós, quando muitas vezes percebemos, nós vivemos num ambiente onde as relações estão deterioradas, porque as pessoas não se respeitam, não se valorizam. Então nós temos que refletir bem nessa situação também, porque ela vem criando muitos problemas entre as pessoas. Elas criam indisposições e muitas vezes as pessoas são levadas a agirem até de maneira hostil, totalmente refratária aos outros, devido àquilo que ela ouviu sendo dito por tantos outros. Então é algo muito sério e é algo que é capaz de minar as relações e deteriorá-las e criar ali uma situação muito conflituosa. Às vezes isso se dá dentro do ambiente familiar. E é lamentável ainda mais, porque no ambiente familiar pressupõe que as pessoas que estão ali estão todas sempre desejando o bem. Mas muitas vezes, em algum momento que nós nos sentimos prejudicados por um companheiro, uma companheira, nós acabamos falando mal deles, até como um desabafo para os filhos, para os parentes, e criamos uma situação negativa que pode se voltar e comprometer ainda mais as relações. Então é algo que nós percebemos que de uma simples desentendimento, um simples falar mal, nós podemos desencadear situações complexas que vão nos trazer muita tristeza e muito dissabor. Temos ainda como exemplo de como as coisas pequenas da vida podem influenciar quando absorvemos informações e imagens com grande potencial perturbador para a nossa existência. Observem quando você assiste os telejornais num único dia numa emissora de televisão. Do primeiro telejornal até o último da noite, eles repetem as mesmas informações. E o que que acontece? A gente vai absorvendo essas mensagens negativas sobre tantos problemas que ocorrem na sociedade e nós vamos perdendo muitas vezes a esperança na vida, a força de viver. Nós vamos acalentando algo em nós que vai tirando da gente essa força de prosseguir, de lutar, de superar, de ser uma pessoa feliz perante a vida. Nós vamos nos alimentando disso e isso é profundamente negativo. E quando nós propagamos essas notícias? Hoje os meios eletrônicos, a internet, nos possibilita às vezes compartilhar tantas coisas infelizes e nós não temos às vezes o devido critério, a devida cautela em estar divulgando só aquilo que possa realmente ajudar, aquilo que possa elevar, aquilo que possa trazer para as outras pessoas fé, otimismo, confiança na vida. Nós às vezes divulgamos e absorvemos informações que têm um potencial de tirar de nós essa força de viver. São situações comuns, pequenas, do dia a dia, mas que são capazes de trazer ali a insegurança perante a vida, que nos detém a força de realização. E Podemos pensar também sobre o auxílio espiritual obsessão, que ele se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Talvez nós não nos sintamos ainda na vida bem, com mais segurança, com mais bem-estar, com mais harmonia, com mais paz interior, porque estamos nesse circuito mental desequilibrado de estar absorvendo influências que nós mesmos buscamos pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Então nós estamos aí numa situação na vida em que temos que valorizar muito o nosso dia a dia. Temos que valorizar muito a nossa rotina, refletir muito naquilo que nós somos a todo momento, o que nós estamos exteriorizando. Se eu estou com um pensamento pessimista, preciso voltar a ter fé, confiança na vida. Se eu estou falando coisas impróprias, eu devo silenciar. Se não for para abençoar, para bendizer, para engrandecer, para elogiar, é melhor não falemos nada. E agir, temos que agir sempre voltados para o progresso. Pensar se aquela nossa ação, ela nos beneficia sem prejudicar alguém. Se aquilo que nós vamos fazer nos ajuda e ajuda o próximo também. É isso que vai trazer para a nossa vida uma qualidade significativa. Porque quando nós passamos a ter essa preocupação, se estamos realmente interagindo positivamente na vida, nós estamos em sintonia com as leis divinas. Nós estamos abrindo a nossa mente para receber estímulos superiores. Porque nós estamos saindo do mundo do eu, do egoísmo. Quando eu passo a ter um olhar para o próximo, pensando nele, nos benefícios que ele necessita receber, pensando nos direitos dele, e eu passo a me tornar responsável para fazer com que não só ele seja beneficiado, mas também não seja prejudicado por nada que eu fizer, eu estou em sintonia com as leis divinas. Eu estou agindo dentro do equilíbrio e dentro daquilo que se espera de um ser que está em evolução. Eu tendo a colher naturalmente o bem na minha vida, porque eu estou semeando o bem. Eu estou espalhando pelo meu modo de viver algo que é benéfico para o outro. Então há uma tendência natural, porque a lei de ação e reação, ela não funciona só para as coisas ruins da vida. Eu não só atraio coisa ruim para a minha vida por agir mal, eu atraio também o bem, a harmonia, a paz, quando eu estou agindo nessa direção. A lei de ação e reação, ela funciona em qualquer aspecto que nós pensarmos. O que eu dou ao mundo, ele retorna para mim. Então, por isso que pensar, valorizar as nossas vidas, naquilo que fazemos, pensamos e dizemos, é tão importante, porque é o que nós vamos estar colhendo ao longo da vida. E não é possível pensar no valor das coisas pequenas da vida e não pensar nessa passagem que Jesus trouxe um ensinamento tão significativo. Porque muitas vezes nós pensamos que o bem que nós podemos realizar é algo que depende de uma grande contribuição, é algo que depende de uma grande ação, de uma grande realização. Que ajudar na cura de alguém seria se eu tivesse um potencial de cura extraordinário, esquecendo que às vezes uma pequena oração já é um recurso de cura para alguém. Às vezes orientar a vida de uma pessoa não é traçar todo um roteiro para ela, mas é dar uma palavra de bom ânimo. Esse episódio do óbolo da viúva, da doação da viúva ao templo, ele mostra como as coisas pequenas são importantes para nós. Numa ocasião, Jesus observava com alguns discípulos a forma como os judeus davam ao templo seus donativos. E haviam aqueles que eram muito ricos, poderosos e davam tesouros para o templo. E a pobre viúva ia dar apenas 2 moedinhas. Jesus chamou a atenção dos discípulos para aquela situação, de que ela estava dando mais do que todos os outros. Ela estava dando pouco, mas era aquilo que ela podia naquele momento. Ela estava dando daquilo que ela praticamente não tinha, que era dinheiro para sobreviver. Mas a consciência dela dizia, é isso que eu posso dar, é isso que eu devo dar. E ela realizou algo que era grandioso porque ela atende à consciência dela. E nós às vezes esperamos grandes oportunidades da vida para fazer o bem, para doar a nossa parte, a nossa contribuição à vida, e esquecemos que talvez nós já temos o que doar à vida. Nós já temos o que dar de nós mesmos a benefício do mundo. E são as nossas palavras, são os nossos pensamentos pacificados, harmonizados, são as nossas ações no bem. Tão pequenas, às vezes aparentemente tão insignificantes, mas que têm um valor tão grande. E para que a gente consolide ainda mais essa ideia de que as situações corriqueiras da vida são extremamente importantes em nossas realizações, vamos ouvir uma mensagem que foi psicografada pelo Chico, do Espírito Meimei, intitulada A Migalha. Vamos ouvi-la e depois eu comento mais. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faça que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável? Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para crianças doentes. Atirem-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou o resto de prato para a calha do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cadre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, recordando-te ao rei de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscentes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Nesta mensagem, Meimei nos chama a atenção de que no próprio Evangelho nós temos essa instrução do quanto as coisas pequenas são importantes para nós, do quanto nós podemos contribuir no bem, numa realização de paz em nossas vidas e na vida do próximo, através de atitudes, de situações pequenas. Embora ela dê o enfoque para os bens materiais que nós podemos compartilhar, nós podemos estender o sentido dessa mensagem para tudo o que nós fizermos. Nós podemos transformar o nosso mundo interior, o mundo que nos cerca também, através das pequenas atitudes, através das pequenas realizações que são tão importantes, são tão fundamentais para a evolução do espírito. E nós temos alguém que é muito reverenciada porque ela passou a viver isso, de fazer aquilo que fosse possível que estivesse ao alcance dela. Ela entendeu que até o sorriso era uma forma de fazer as pessoas mais felizes. Nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Madre Teresa de Calcutá, ela foi alguém que, quando ela se deu conta das necessidades do próximo, ela não ficou esperando grandes recursos. Ela pensava assim: até se eu puder tirar alguém da rua e pôr na calçada, já é o bem que eu posso fazer a alguém. Ela foi alguém que percebeu isso. E a obra dela tornou proporções muito grandes, não porque ela ficou aguardando que os grandes recursos viessem, mas porque ela fez aquilo que estava ao alcance dela. Ela agiu inicialmente com o que ela podia, e as coisas foram acontecendo. Isso é válido para a nossa vida também em muitos aspectos. E a partir do momento que eu começo a me movimentar, fazer algo, mesmo que muito pequeno, é aí que as coisas começam a ter uma proporção maior na vida, passam a ter um sentido maior. E ela nos fala, ela que compreendeu tão bem isso, sobre essa situação numa entrevista que ela deu, num documentário que foi feito sobre a vida dela. Ela nos fala algo muito importante, de por que que as coisas pequenas têm valor tão grande. A legenda está um pouco pequena, então eu vou ler. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. É o grande exemplo que nós temos, né? Tudo que nós fizermos de boa vontade, de amor, em quaisquer das nossas realizações, é estar se entregando a Deus. É estar vivenciando a vida dentro dos limites que nós podemos, e é estar em busca, né, da comunhão, da harmonia com as leis divinas. Fazer bem feito, estar integralmente naquilo que nós fazemos, menor que seja, é uma forma de traduzir a nossa compreensão das leis divinas e de cooperar para que elas estejam se concretizando nesse mundo, para que elas estejam se manifestando na nossa própria existência. E Jesus, para finalizarmos, ele nos fala mais uma vez da importância das pequenas atitudes. Qualquer de vós que der de beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Então, valorizemos por demais a nossa vida, as oportunidades, por menores que elas sejam. Abençoemos o tempo todo a nossa rotina, procurando realizar essa forma de viver diferente, essa forma amorosa de ver a vida, através do nosso dia a dia. É aí que estão as grandes realizações do Espírito. É aí que nós encontraremos a paz, fazendo tudo de maneira amorosa, de maneira generosa, a bem de todos que forem se beneficiar, por menor que seja a nossa tarefa, por mais insignificante que possa parecer, ali há grandes realizações que temos a cumprir. Que Jesus abençoe a todos. E possa trazer paz, harmonia à vida de todos. Muito obrigado.